A Borboleta Azul. Havia um viúvo que morava com suas duas filhas, curiosas e inteligentes. As meninas sempre faziam muitas perguntas. Algumas ele sabia responder, outras não. Como pretendia oferecer a elas a melhor educação, mandou as meninas passarem férias com um sábio que morava no alto de uma colina. O sábio sempre respondia todas as perguntas sem hesitar. Impacientes com o sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta que ele não saberia responder. Então, uma delas apareceu com uma linda borboleta azul que usaria para pregar uma peça no sábio. "O que você vai fazer?" perguntou a irmã. "Vou esconder a borboleta em minhas mãos e perguntar se ela está viva ou morta. Se ele disser que ela está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-la voar. Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la e esmagá-la. E assim qualquer resposta que o sábio nos der estará errada." As duas meninas foram então ao encontro do sábio que estava meditando. "Tenho aqui uma borboleta azul. Diga-me, sábio, ela está viva ou morta?" Calmamente o sábio sorriu e respondeu: "Depende de você, menina. Essa borboleta está em suas mãos. Assim é a nossa vida, o nosso presente e o nosso futuro. Não devemos culpar ninguém quando algo dá errado. Somos nós os responsáveis por aquilo que conquistamos. Na Bíblia encontramos milhares de promessas, mas em cada uma delas vemos a necessidade da atitude."